akşam yanına da uzanın ardına almaya çalışalım. caso decolado 59, chame café 1-2-0, décima 8. 2-0-8, obrigado, Roger. Salvador, está 3179, se aproximando do posto Imperador 10, pronto. Está 3179, autorizado, aliás, é decolar pista no 0, já variável com 029. Gente, autorizado, aliás, e decolar pista 10, 190, está 3179. trânsito variável 029. Direito no 209, já foca. 3, decolar 214, chão contando 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8. O Xalé 6312, ponto de espera própria. O Xalé 6312 é autorizado, LA, ele fala pistão 0, variável 0, 3, 1. Autorizado, LA, ele fala 1, 0, Xalé 6312. 2, decolador 21, 1908, Matheus. 1908, daqui a pouco, 3, Roberto. Bom dia, gol 2171. 2171, continua com a sinalização, reporte visual com campo, altitude 0, 1-8. Reportar a visual, gol 2171. 2171, só longe 2000, direita no 2000, décima lado. 2100, décima lado, 2171. Supervisor, reporte na intercessão 21-09. 18 é uma intersecção, pega. Pega no 19, à direita via pista, táxi autorizado, poste A de ponta, cabeceira 10. Chama o controle frequência 120.80. 120.8, azul 9282. 19, decorado 37, chama controle 1, 20, decimal. Controle 208, pega 19, bom dia. Resposta 3-2, mantém a ponte para a eleição. Resposta 3-2, decola da interrupção da captura. Gente, mantém a posição agora. Ponto 3-6-3, decola de autorizada, pista no 0, vento 2-2, 0 graus, 0-3, mais. Passou Salvador, Angol 1230. Bom dia. 1230, continua a pressão. Fala, continua com o campo, continua sendo 08. Gente, camarada, o sol tá chovendo na pista? Negativo, agora essa chuva sobre o campo 1230, pista 0, aparentemente 1. Obrigado. Salas 47, direita, via Fox, 2 anos de semana.